Te levo pra balada, pro shopping e pro cinema. Te levo pra praia e depois levo pra aquela cena. Te dou presente, te quero, é de coração. Você faz a minha cabeça, mas não aproveita não. Tem que dar valor, tem que dar valor. Tem que dar valor, tem que dar valor. Tem que dar valor, tem que dar valor. Tem que dar valor, tem que dar valor. Tem que dar valor, depois não pode reclamar. Sei que seu ex-namorado não ia te buscar. Não ia te levar, não levava pra jantar. E no fim da noite te ligava a cobrar. Tem que dar valor por cada aniversário. Cada dia que eu marquei e cheguei no horário. Tem que dar valor se tem confiança. Se pra tudo que eu olho tem uma lembrança. Eu te dou valor, levo você comigo. Pro Outback, Starbucks, casa de amigo. Eu te dou valor quando te vejo lá em cima. Gritando toda vez que escuta minha rima. Te levo pra balada, pro shopping e pro cinema. Te levo pra praia e depois levo pra aquela cena. Te dou presente, te quero, é de coração. Você faz a minha cabeça, mas não aproveita não. Tem que dar valor, tem que dar valor. Tem que dar valor, tem que dar valor. Tem que dar valor, tem que dar valor. Tem que dar valor, tem que dar valor. Aham. Salve. Tem que dar valor, olha a picadilha. Faço macarrão com molho branco e ervilha. Não enrolo erva com seda de padaria. Contigo faz a presa com blunt de baunilha. Tem que dar valor, hein, menina moça. No dia de frio sou eu que lavo a louça. Seu ex-namorado faz ligar tudo nas coxas. Comprava vinho ruim que deixa a boca roxa. Tem que dar valor, menina, então olha. Te busco no trampo, te protejo dos noia. Sua amiguinha queria me dar, mas eu soube negar. Ela é uma jiboia.